3601, decolou agora ao 03, 119.8 controle. 19.8, está 3601, bom dia. Controle Salvador, está 3601, transfere. 3601, contato radar, suba 300. 3601, 118.6. 6251 para Guarulhos, está autorizado nível 360, decola da 10, saída da El, Leda, Crat. Em Crat prossegue a Pesulu no 4, Grupo, a Pesulu no 6, Bravo até o Zulu 3. Aciona 5507 no transponder, 119.8 ao controle. Autorizado nível 360, decola da 10. Israel, Leda, Prat, Apezulu 14, Grupe, Apezulu 16, Bravo Hotel Zulu, Drive, Apezulu 58, Apezulu 58, transponder 5507, controle 1198, em sua chanela, 625. Cotejamento correto, me chama para o push no pátio na remota 13. Para informação que a sua rota permaneça válida, sua decolagem tem que ocorrer antes das 0700, ok? Ok, tem que ser antes das 0700. Obrigado, chanela 625. Rio e Civilete Alfa informando o tempo do reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 08. Prato, bom dia. Bom dia, Alfa. São 3265, chame centro Recife, 125 ONA. 125 ONA, tem um bom dia. 3601, chame Centro Recife, 1251. 1251, Recife, Centro Recife, 3601. Nove dois quatro dois, acione identificação, desça para 2000 pés, ajuste 1012. Alfa, muito bom dia, azul 4, 7, 7, informação Delta. Solicito 360, vitória. 4177, está autorizado para vitória, nível 360. Decola da 10, saída da EL, lê da Bidev. Bidev intercepta pelo ISC 50 e prossegue até o destino. Aciona 5597 no transponder, 1198 controle. Autorizado vitória, 360, decola da 0 da EL, lê da Bidev. Eu por isso que estiver transponder 5597, controle 1918, azul 4577. Correto, chama a proposta. Vai chamar 4, 1, 2, 3, 4. Salvador, bom dia, Oxané 6251 para pushback acionamento, está na remota 13. Mantenha, me escute agora, Oxa. Aqui. Oxané 6251, autorizado pushback acionamento. Autorizado pushback acionamento, Oxané 6251. parking brake acionado. Manutenção, olha, nós estamos com um alarme aqui de hidráulica. Blue System Low Press. Ok? Estão verificando aqui se tem algum off-brake, né? Só um tempo aí, tá? 118 meia, Oxa. Salvador, bom dia, Gol 9242, passar sempre mais travado. 9242, bom dia, estou no visual, livre pouso na 10, usando de 120 graus com 79. Está travado, livre pouso na 190, Gol 9242. Pronto para o táxi. Informa que tem a bordo 95. 4 horas de autonomia e o alternado é Galeão. Prossegue via Juliette Alfa, me chama atrás no ponto de espera, ou 6225. Ok, prossegue nessa frequência, Juliette Alfa, ponto de espera vai reportar, o Xané 6225. 2 no solo aos 38, livre à direita, procede via Alfa, vai me chamar antes da Juliette. Gol 9242, ingressa via Juliette para remota 1 ou 2? Via Juliette, remota 12, 9242. O 4177, autorizado. Se tiver estacionamento, chama pronto para o táxi. Vai, chama para o táxi, 4177.